Ei, Ian Lucas na área. Chega mais. 10 anos depois, o gospel rap ainda é o som. É isso mesmo, nego. Ei. Manso como a pomba, astuto como a serpente, inteligente. Não é à toa que eu sou crente. Não me iludo com mentiras e papo furado. Eu tô esperto com isso, por isso não me abalo. Ser verdadeiro nesse mundo falso é embaçado. Tem mano toda hora olhando pro meu lado, esperando um vacilo meu, uma mancada. Quer saber de mim, mas não sabe de nada. Meu próximo passo sempre está adiante dos bicos dos comédia que é pego em flagrante. Se joga um bandidão, mas no fundo é só mais um. Nas mãos do inimigo que nós temos em comum. Ficar esperto com isso é difícil pra quem não sabe que a luta vai bem mais além das ruas da cidade. Inocente e ocupado, estamos todos na mira de um inimigo que não cochila e não vacila. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Ele chega de mansinho querendo te seduzir, com mil propostas querendo ver você cair. Do que cê tiver precisando, ele te ajuda. Depois que você entra no barco, a coisa muda. Ninguém te disse que tem contraindicação, que o efeito colateral vai explodir seu coração. Pacto perfeito não existe sem falha, principalmente quando a gente vira fã de canalha. E a saída da vida bandida tá longe de aparecer, porque o buraco é fundo e ninguém quer saber. Tá bom do jeito que tá, se melhorar vai estragar. Pra que sair se eu nem cheguei onde eu queria chegar? O tempo passa e você também vai passar, e com certeza chega outro pra tomar o seu lugar. Se liga, mano, desse jeito assim não dá. Como é que vai ficar quando Jesus voltar? Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Por aí tem um monte de mano que não quer saber. Tá na igreja só pra disfarçar o seu querer. Falar de Cristo no rap e até grava CD. Fazer o que se o meu povo se ilude com você? Eu não vou me vender, eu sei como vai ser. Muita gente tá torcendo pra eu me corromper, mas eu não vou perder, tenho que reverter. Os manos de verdade tão comigo, eu vou vencer. Pode apostar que sua grana você vai perder. Eu não cheguei até aqui pra me render. Quem fala de amor, mas cobra 15 mil. Não tem moral aqui, nem fora do Brasil. Vai pra TV, querendo aparecer. Que referência você acha que você vai ser? Pode falar de mim pra quem você quiser. Eu tô legal, pode vir, tamo aí pro que der e vier. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver. Meu inimigo tá louco, mas vai perder. Eu sei que tô no sufoco, mas vou vencer. Não posso perder mais tempo, eu vou correr. Tamanho pra mim é pouco, eu quero ver.